Acho que a gente não soube respeitar o América como deveria ser respeitado. O América veio aqui, conseguiu jogar e nós não conseguimos ter tranquilidade na hora de fazer o gol. Bruno, tem explicação? Bruno deixando o campo chorando. Tem explicação essa derrota, Bruno? Não tem, não. Pegar o Obino. Obino, o que aconteceu no... Você tem explicação, Christian, uma derrota como essa no Maracanã? Não, tem explicação, né? Eu acho que... Houve um excesso de confiança, falta de respeito ao adversário. Cara, até é difícil a gente falar agora alguma coisa, né? Eu acho que cada um tem que pensar. A classificação que estava quase impossível, né? Do América do México fazer os gols, né? A gente tomou os 3 gols, né? Agora vamos pensar, vamos trabalhar, porque é complicado. Você acha que houve uma concentração adequada para essa partida, em razão do título estadual, da despedida do Joel? É complicado, né? Se a gente for falar alguma coisa, a gente pode causar alguma coisa. Mas acho que a equipe estava preparada para esse jogo, né? Eu acho que a gente agora tem que treinar e trabalhar. Olá, pessoas. Está no ar mais um podcast. Hoje é dia 25, né? 25 de julho de 2019. Esse é o podcast de número 52. Meu, tô meio cabreiro com os negócios aí que aconteceram, só que ainda não vou falar quais são esses negócios. Talvez eu fale depois, não sei. Se o som sair um pouco esquisito é porque eu tô gravando deitado na minha cama debaixo do cobertor e sem o fone de ouvido. Porque, enfim. Eu vou falar. Bem, vou falar algumas coisas aqui no podcast de hoje. Vou falar um pouco de futebol, né? Eu, como vocês devem perceber, quem assim, me conhece assim do Facebook, principalmente, sabe que eu gosto de futebol e gosto de discutir futebol. E agora há pouco o Flamengo, como sempre, deu aquela peidada na farofa, deu aquela cagada. O Flamengo perdeu de 2-0 pro Emelec do Equador e agora precisa fazer 2-0. Para ir para os pênaltis ou fazer 3-0 para se classificar diretamente. Aí se tomar um gol tem que fazer 4, enfim. Mas não era disso que eu queria falar. Beleza, eu... Enfim, eu tava pensando um negócio aqui, só que... Foda-se o Flamengo. Um dia eu faço um podcast detonando o Flamengo e dizendo algumas verdades, mas agora não. Já falou do jogo de terça-feira do Palmeiras contra o Godoy Cruz da Argentina. O Palmeiras chegou a tomar 2-0, aí conseguiu empatar, ainda teve um pênalti pro Godoy Cruz que podia ter feito 3-1. Aí ia ficar difícil pro segundo jogo. Agora o Palmeiras joga por 2 empates, 0-0 ou 1-1. Aí tem grandes chances de passar para a próxima fase. Eu vi algumas partes do jogo e na verdade eu ouvi o jogo, na verdade. Eu tentei TV a cabo, não tem nada disso, eu tive que ouvir. Aliás, não sei porquê, não mostraram o jogo do Palmeiras hoje na TV, mostraram o jogo do Flamengo, não sei. Pelo menos mostrasse o jogo do Corinthians, não sei. Mas a Sul-Americana não é da Globo, é da Zon. Então não tem como. E voltando ao Palmeiras. A zaga não foi muito bem, não. Os dois gols do Godoy foram de erros bizarros da zaga do Palmeiras, principalmente no segundo gol. E aí quase no fim do primeiro tempo, o Felipe Melo consegue diminuir e levar o Palmeiras vivo pro segundo tempo. Ainda teve aquele pênalti que o atacante do Godoy Cruz, que podia ter feito o terceiro gol dele no jogo, bateu muito mal, muito mal. Aí o Everton defendeu, a defesa dele lembrou muito aquela defesa do Vitor, goleiro do Atlético na Libertadores de 2013 contra o Tijuana. E enfim, aí no segundo tempo o time melhorou um pouco. Empatou ainda com 6 minutos do segundo tempo com o gol do Borja. E cara, sobre especificamente o Borja, cara, claro que tem gente que fala que o Borja é caneleiro, e eu concordo. Ele como jogador é muito fraco, mas uma coisa tem que ser dita: o cara pra fazer gol pesado, gol decisivo, isso desde do Atlético Nacional na semifinal da Libertadores de 2016, ele fez 4 gols em cima do São Paulo no primeiro e no segundo jogo e praticamente decidiu os jogos mais difíceis do Atlético Nacional na Libertadores. Mas dá pra ver que ele não tem técnica e ele é basicamente caneleiro, só que ele é bem melhor que o Daverson. O Daverson sem condição de jogar. Tem que dar, o Filipão devia dar uma sequência pro Borja jogar e, enfim, trazer um pouco de confiança pra ele, já que alguns meses, até algumas semanas atrás, tiveram rumores na imprensa de que o Borja poderia ser vendido, que o Palmeiras até estava fazendo muito esforço para vendê-lo, para negociá-lo, porque, enfim. Mas é isso. Porque aí, não sei. Só sei que parece que o Borja tá afim mesmo e eu meio que mudei de ideia com relação a negociá-lo. E falar um pouco dessa volta do Palmeiras após a Copa América. Eu, naquela série de vitórias do Palmeiras no começo do Brasileirão, 30 jogos invictos, 31, 32, 33 jogos invictos, eu meio que imaginava que depois da Copa América o Palmeiras fosse cair de rendimento. Eu até, tirando esses amistosos aí, já contra o São Paulo, o Palmeiras não foi bem. Meio que achou gol de empate contra o São Paulo naquela falha do Volpi. Aí contra o Inter foi melhor quase o jogo inteiro e mereceu a classificação, embora sendo os pênaltis. Só que ainda dava pra relevar porque era o Internacional, perdeu a classificação pro Inter na casa deles. Mas a derrota pro Ceará foi meio que inaceitável, cara. Por tudo que envolve, porque olha o investimento do Ceará e compara com o do Palmeiras, não tem nem como. Tudo bem que no futebol isso não entra em campo, mas sinceramente. Mesmo lá, o Palmeiras tinha a obrigação de vencer o Ceará. E não só não venceu, como perdeu de 2-0 e jogando muito mal, muito mal. Aí contra o Godoy Cruz acontecendo a mesma coisa, porque o Godoy Cruz é tipo o Ceará da Argentina. Vamos fazer uma comparação meio a grosso modo. E o Palmeiras foi muito mal no primeiro tempo, aí conseguiu equilibrar no segundo e vivo pro segundo jogo, que é terça-feira que vem. Vamos torcer para o time do Palmeiras jogar melhor do que vem jogando nessa, depois dessa volta. Eu tento ser otimista de que o Filipão vai conseguir achar uma saída. Até porque tem que achar uma saída, porque a diferença no Brasileirão já nem existe mais, porque está empatado em pontos com o Santos. Diferença no saldo de gols, o Palmeiras enfiou 4-0 no Santos naquele jogo no Pacaembu. E a Libertadores está aí tentando chegar nas quartas de final. Aí sábado o Palmeiras joga com o Vasco, o reencontro a volta do Luxemburgo ao Parque Antártica, ao Palmeiras, entre aspas, confronto Luxemburgo e Filipão. Nos anos 90. Aliás, em 2015 o Luxemburgo treinava o Cruzeiro, se não me engano. Aí teve o jogo entre Palmeiras e Cruzeiro no Allianz Parque. Aí teve um lance que o Dudu, sei lá, foi tentar colocar a bola dentro do campo. Quase tava na linha do onde ficou os treinadores, aí sem querer ele acabou derrubando o Luxemburgo. Aí foi o suficiente para colocar o estádio abaixo, todo mundo aplaudindo o Dudu, enfim. Bem que o Luxemburgo procurou isso, né? Em 2002 ele saiu do Palmeiras de uma maneira muito esquisita. Aliás, as três últimas saídas do Luxemburgo do Palmeiras foram bem controversas. Principalmente em 2002 e 2009. 2009 naquela história do Keyson, enfim. Ele era meio que persona não grata no Palmeiras. Bem, chega de falar de futebol e usar esse fim de podcast pra falar uma coisa aí. Uns dias atrás aí eu tava no Facebook e vi que estreou mais um podcast aqui no mundo da esgotosfera. E eu fui ver o vídeo do cara, né? E eu vi lá que o YouTube tinha tirado o vídeo, cara. O YouTube tinha malandramente tirado o vídeo. E ainda vi lá, aí o cara lá que o dono do podcast lá tinha repostado, eu aproveitei e comentei lá. É, o bosta do YouTube lá colou como motivo pra tirar o vídeo, discurso de ódio, enfim. Aí o cara lá comentou, é verdade. Aí, caralho, sinceramente, a liberdade a expressão está sendo cada vez mais cerceada. O vídeo do carinha era sobre os erros da sociedade moderna. E o YouTube vai lá e corta sem dó nem piedade. E uma putaria sem tamanho. Você tem que ser lacrador e fazer vídeos voltados para agenda progressista, vamos dizer assim. E no mais, força pra esse carinha aí. Força no